Monstre du bœuf. Quiero que ni vivía renacido. Ter parado naquele restaurante foi a pior coisa que podia ter lhe acontecido. Comida fria, dura e cara e um suco vencido. Seria sua desgraça, era a bosta de um bife mal batido. Bosta de bife, bosta de bife, bosta de bife, bosta de bife, bosta de bife, bosta de bife, bosta de bife, bosta de bife. Passou muito mal e perdeu os sentidos. Quatro dias no banheiro direto, você poderia ter enlouquecido. Apesar da fome, não deveria ter comido. Agora, aquele muquifo e aquela bosta de bife não serão esquecidos! Bosta de bife! Bosta de bife! Bosta de bife! Bosta de bife! Bosta de bife! Bosta de bife! Bosta de bife! Bosta de bife! Ah!